Saí de casa apressado, palco amarelo do lado. Eu canto o que é direito e deixo o que é ruim de lado. Saí de casa apressado, palco amarelo do lado. Eu canto o que é direito e deixo o que é ruim de lado.